Boa noite, minha amiga mestra, meu amigo mestre, bem-vindos à 24ª edição do seu Fate Masters, o podcast dos algozes dos jogadores. Eu sou Rafael Meyer, o seu velho Lich, o seu anfitrião, e hoje nós contamos com... Aqui é o Fábio Costa, seu Mr. Mickey, direto de São Bernardo do Campo. Caros espectadores, Luiz Cavalheiro, Cicerone, seu já tradicional guia na descida aos abismos à loucura da narração, diretamente do Rio de Janeiro, às suas temperaturas nada agradáveis de sempre. Muito bem, gente. Vamos começar mais um programa aqui. E dessa vez a gente vai fazer um programa que não é sobre mecânica, mas é um programa importantíssimo sobre um tema que nós três martelamos, nós três praticamos. E, vou ser bem sincero, é a chave de um bom jogo, muitas vezes. A gente está falando sobre preparação de aventuras e a pesquisa que a gente faz por detrás delas. Muita gente pergunta para nós assim: pô, como é que você faz um jogo, um bom jogo? A resposta é simples: pesquisa, pesquisa, pesquisa. Então, vamos começar aqui pelo beabá. É assim que é o. Vamos fazer boa base, uma base pro trabalho. Vamos fazer o seguinte: vamos começar com uma pergunta simples. Quando vocês estão fazendo uma aventura, vocês olham primeiro para a mecânica ou vocês partem direto para a construção da história? E como é que vocês fazem essa construção? Primeiro história, até porque história guia o resto da parte de selecionar mecânicas. Eu tenho o hábito que eu desenvolvi de você fazer aquele esquema de outline. Então você começa, por exemplo, na aventura que eu estou preparando agora de Ouran para Katsu, eu começo lá com aquele tropo que tem no próprio Ouran de e por trás daquela cortina havia uma praia paradisíaca. Aí eu começo a descrever os eventos que vão ocorrer da cena. E até aí fica a dica, eu prefiro nesse caso ser bem no trilho mesmo, até para facilitar. Depois, na hora do vamos ver, a gente cria os contornos que forem possíveis e necessários. E depois eu vou escrever, e eu faço esse outline. Aí depois eu volto e aí eu vou descrevendo as cenas, criando NPCs, fazendo as interpretações de regras necessárias e coisas do gênero. No meu caso, eu simplesmente olho para a mecânica, para as regras e falo: voltem para a Antártida, suas desgraçadas, porque vocês não ajudam em nada. Uma boa narração para mim começa com a ambientação, a escolha do tema, a escolha do gênero, a escolha do tom de voz. A partir do momento que eu sou capaz de criar uma ambientação, eu sou capaz de criar histórias e personagens, porque não existe história nem personagem sem ambientação. Quando você pega gêneros distintos para narrar, você percebe que não adianta você ter uma ideia genial de aventura se a ambientação não for condizente. A ambientação determina como os jogadores reagirão, a ambientação determina como eles farão seus personagens, caso seja uma sessão na qual eles possam fazer personagens, ou então como eles interpretarão o personagem. A forma como você narra, transmite essa ambientação, portanto, recai sobre a ambientação, a suspensão do juízo necessária para que o jogo de RPG possa acontecer. Eu trabalho um pouquinho diferente. Eu trabalho em cima, como vocês viram no ensaio aberto lá do Teatro do Destino. Eu gosto muito de esparquear e eu gosto muito de sentar com os jogadores e saber as diferenças deles sobre um tema. Ah, não, eu tô querendo mestrar super-heróis, então eu sento com os jogadores para vocês terem que ser super-heróis. E a partir então eu monto a ambientação a partir do que foi sugerido. O esparque, para Certo. mim, é sempre uma ferramenta vital. Porém, depois que eu vejo o que o jogador quer, aí sim começa a parte de preparo de aventura e é pesquisa, pesquisa, pesquisa. Mecânica, para mim, só serve para uma coisa: para falar o que eu não posso fazer. Então, sabendo o meu não, todo o universo é sim. Aí eu faço a pesquisa e encaixo nos sims do mundo proposto. Uma coisa que eu faço também, assim, é ver conforme o cenário. É uma coisa que a gente. Aí, depois que a gente fez tudo isso, decidiu o cenário e tal, eu procuro ver qual é o clima que o cenário tem e qual tipo de situações que às vezes a gente se engana naquele cenário. A gente tem um caso clássico aí no mundo do RPG de uma coisa chamada Rage Across the Amazon. Não, vamos falar nisso. Tragédia. Irmão do meio, não. Ele é cruel, ele é vil. Ele jogou selva ao redor de São Paulo. Se tivesse selva ao redor de São Paulo, o Paulista já tinha transformado aquilo tudo em madeira de lei e tinha vendido para os Estados Unidos. Não. Não, seria pior. O Paulista já teria... Se houvesse uma selva ao redor de São Paulo, o Paulista já teria transformado tudo em pullovers e teria dado pro Dória. Enfim. O que acontece é que... O que acontece é que o Rage Across the Amazon, para as pessoas entenderem, ele é um módulo muito criticado por um simples fato. Ele não fez uma pesquisa de como é a floresta amazônica. Então você lê aqueles absurdos que a gente vê em filmes americanos do tipo dinossauros e pirâmides incas no meio da selva amazônica. Segundo o Rage Across the Amazon, é exatamente assim. Em defesa do Rage Across, da parte dos dinossauros do Rage Across Amazon, lembre-se que existem mocolés. É a explicação do cenário, ok, mas é o máximo que eu posso admitir. Sim, o resto não dá pra salvar. Então, mas é que assim, as pessoas se perguntam, ah, mas você não precisa preparar uma aventura, gastar tempo observando? Não, gente, sim, você precisa. Eu vou explicar o porquê num exemplo que eu tive, pessoal, narrando Young Centurions. Um dos personagens chega pra mim e fala, 1911, Fábio, existia palavras cruzadas? Me pegou de calça curta, foi pro meu celular fazer minha pesquisa rápida no Google. Aí eu olhei, ah, tem. Eu não fiz o meu cheque exato, mas na verdade não existiam palavras cruzadas antes de 1913. A primeira palavra cruzada foi publicada no New York Times em 1913. Eu tenho um adendo. Você pode prescindir o preparo prévio se for um assunto, um tema e um gênero com o qual você possui profunda intimidade. Você, por exemplo, Fábio, se você quiser, você como é da área de tecnologia da informação, se você quisesse narrar uma aventura sobre jovens programadores de C nos anos 90, você não precisaria de tanto preparo quanto eu para fazer essa mesma narrativa. Não, sim, sim, com certeza. Só que aquela velha história. A gente precisa preparar, porque senão esse senso de descrença que a gente fala, essa suspensão de descrença, na primeira hora que alguém falar, eu vou fazer tal coisa, amigão, você está em 1911, não existem metralhadoras. Ah, mas eu sou uma criança. Cara, as crianças em 1911 não carregavam armas de fogo. O máximo que elas tinham no bolso era um estilingue, olhe lá. Muita sorte, bolinha de gude. E com muita sorte mesmo aquele rojão que sobrou do 4 de julho. Não é nem o rojão, é a bombinha. É, a bombinha. Não é nem o rojão. E às vezes, assim, e pra você entender, mesmo que o Luiz falou, exige um cuidado com coisas temporais, que eu descobri quando escrevendo Young Centurions, que algumas coisas que a gente pensa que é comum, elas não são. Por exemplo, a gente pode achar... O exemplo que eu cito é, por exemplo, quando eu fui escrever uma aventura em Nova York, eu ia citar os New York Giants. Só que aí, fazendo minha pesquisa, eu descobri uma coisa. Em 1911, eles não tinham o nome de New York Giants. Eles tinham o nome de New York Highlanders. E o nome mudou em 1912. Alguém fala, ah, isso é um preciosismo. Tá, é um preciosismo, mas algumas vezes esse preciosismo é o que faz a diferença entre você manter o clima ou não da sua narrativa. Exato. Eu posso dar um outro exemplo também aqui, porque isso eu tô passando na carne, assim, eu posso preencher. Teatro do Destino é... Essa edição do Teatro do Destino basicamente é sobre super-heróis. Quer dizer, não é super-heróis, pessoas com poderes, porque os jogadores optaram serem pessoas com poderes, não super-heróis, em 1965, para ser mais exato. Guerra Fria! Então, eu tenho um conhecimento vastíssimo de anos 50, porque eu pesquisei para outros jogos anos 50. Os anos 60, para mim, é do tipo assim, ah, muita porra louca. Eu fui parar para fazer uma pesquisa básica sobre Londres de 1965, e o que eu vi? Apaga tudo, todos os preconceitos que eu tinha sobre a década de 60. Hippie não era nem coisa relevante na Europa. 67, 68. A Inglaterra estava um ponto de ebulição. E tá tudo quente, fervendo, e tudo tá querendo. E a gente tá na sede do novo. De repente eu vejo assim do tipo assim, caraca. Basicamente as pessoas ou estão com medo de morrer numa guerra atômica, ou então elas estão se jogando numa... No novo, sim, olhar pro passado e de preferência queimando tudo por detrás deles. Caraca, como é que eu faço isso no jogo? Como é que eu coloco isso no jogo, entendeu? Para contextualizar nossos ouvintes, em 1963, houve a famosa crise dos mísseis nucleares de Cuba, tá? Que é quando realmente houve o risco desse planeta virar poeira atômica. Em 64, se eu me lembro bem, foi o início do movimento Skinhead, que ao contrário do que as pessoas pensam, ele é um movimento de base anarquista, inspirado no rastafarianismo e que se baseia em ska e não em rock. Foi cooptado e aliterado por dois ciclos. Pelos White Powers. Não, primeiro ciclo com os comunistas e depois disso os supremacistas brancos. Exato. Isso tudo a gente fazia parte da Guerra Fria. Aham. Uh-huh. Sim. Aproveitando que a gente já tá comentando sobre tudo isso, né, gente? Vamos falar sobre uma coisinha que a gente fala muito. A gente tá falando em pesquisa. As pessoas devem se perguntar, mas eu peguei, por exemplo, meu novo World of Adventure. Vou citar o meu exemplo, meu Loose Threads. O que que eu devo ler? O que que eu devo pesquisar? Gente, todo livro de RPG, de cenário, ele vai te ter uma parte lá escrito. Referência. Observe-a. Leia o que tá lá. Consulte o que tá lá, porque normalmente ele te diz, esse é o caminho que a gente tá tomando. Isso é o que a gente vai querer. Então, por exemplo, no Young Centurions, uma das referências que ele cita muito, por exemplo, Tom Swift, que é um livro de pulp de um garoto gênio que constrói máquinas maravilhosas e sai fazendo muitas coisas. Por outro lado, uma outra referência que ele dá é Goonies, que é um bando de moleque que tenta salvar a vida da casa deles e descobre que tem um navio pirata ali perto e vai pegar esse tesouro pra eles. São dois exemplos clássicos disso, só que você tem toda uma literatura do gênero de garotos detetives, de garotos isso e garotos aquilo, que você pode deduzir a partir da leitura. É o caso que a gente teve no Brasil durante anos, a coleção Vagalume, por exemplo. Uma excelente coleção, caros espectadores, caso vocês consigam botar a mão em alguns livros, peguem e leiam, porque é uma ótima introdução à leitura, é uma ótima introdução ao público infanto-juvenil, eu como professor recomendo, se você fizer isso, pode ter certeza que você ganha um assento VIP na descida aos abismos da loucura, ok? Então, muitas vezes, o que o Rafael falou também, que a gente citou a coleção Vagalumes, a gente também teve a Turma dos Caras e por aí afora. E isso são exemplos de como você deve buscar. Por exemplo, eu tô com uma campanha de Loose Threads e pra construir ela, eu resolvi baixar da Wikipedia e de outros sites que tem livros legalmente disponíveis, a gente vai deixar aí links, inclusive. Livros de contos de fadas. Sim, são lindos eles. Opa, desculpa. Verdadeiras matanças. Sim, sim. Gente, eu costumo dizer para os jogadores que as coisas não eram tão fofinhas quanto a Disney nos mostra. Haviam contos bem fofinhos, mas enfim, isso. A maior parte dos contos, meus caros, não cairiam na alçada de gênero narrativo do Mr. Mickey, mas no meu. Se for levar a ferro e fogo, sim. Ferro e fogo? Você tá falando o quê? Branca de Neve e a punição para da rainha? Essa eu gosto de citar, que era dançar até a morte em sapatos de aço com brasas dentro. Basicamente, você dançar usando um ferro de passar roupa no pé. Literalmente falando, ferro e fogo. Literalmente. Então, mas é isso. Cada tipo de cenário tem um tipo de mídia. Então, por exemplo, eu vou narrar, o Mindjammer. Eu vou querer pegar o Mindjammer ou o Interface Zero aí pra uma coisa que tem feito, mas que aqui no Brasil ainda só tá passáveis, que é o quê? Você tá querendo cyberpunk, né? Então você, faça o favor pra você mesmo, vai ler coisas como Neuromancer, Mona Lisa Overdrive, Reconhecimento de Padrões, Aidoro, vá assistir Ghost in the Shell, vá assistir Akira. Ou melhor ainda, você pode fazer quer também... Quer ficar no pop Blade Runner... Exemplo também clássico, também que você pode trabalhar tranquilamente, por exemplo, no Cyberpunk. Gente, tem tanto jogo de computador, tanto jogo de console que é no tema. Cara, não é vergonha nenhuma você se inspirar em mídia, entre aspas, superficial, fecha aspas. Até porque a mídia superficial ela tem uma imensa vantagem sobre a mídia dita erudito-acadêmica. A superficial ela tem maior penetração na sociedade. Então é mais provável que o seu jogador conheça, por exemplo, Shadowrun, um jogo baseado em Shadowrun, do que ele conheça a máquina diferencial do Gibson, ou o livro do Gibson. No caso lá do Mindjammer, que ele tenha jogado mais Effect do que você, ele tenha simplesmente lido metade da coleção do Heinlein. Não. Sabe, você ter citado o Mass Effect é interessantíssimo, porque o Mass Effect ele não foi baseado no Heinlein. Não sei se você sabe. Ele foi baseado num filme obscuro dos anos 90 chamado Event Horizon. Enigma do Horizonte, em português. É muito mais provável que o cara tenha jogado Mass Effect do que tenha visto Enigma do Horizonte. Ou então, no meu caso... Que é um puta filmaço. Ou então, no caso meu, do Lucifer Fred, a pessoa tem assistido a versão Disney de Cinderela, ao invés de ter lido o conto original. Ou, por exemplo, assistido Branca de Neve. Sim. Ao invés de ter lido o conto Snowdrop. Por que essa inserção... Por que esse alcance da mídia é importante? Vamos citar aqui o exemplo do Irmão do Meio. O Irmão do Meio, ele tem uma base de referências fantástica. Que o jogador brasileiro normalmente ignora e transforma em Advanced Dungeons and Vampires. Ou então os super-heróis de preto. Você não conhecendo as referências do cenário, as referências de ambientação, você acaba fazendo uma coisa solta no espaço. Com certeza. E nós estamos falando apenas de você ter lido a Crônicas Vampirescas da Ana Rui. A gente já falou, assim, vamos dizer, de pesquisa. Uma coisa que as pessoas vão perguntar, meios digitais, ou também conhecido como a Wikipedia é boa? Ok, vamos lá. Fato. A Wikipedia não deve ser a tua tábua de salvação. Não leve a ferro e fogo que tá na Wikipedia. Mas ela não pode ser ignorada. É um ponto de referência muito bom inicialmente. Por exemplo, a questão que eu falei lá atrás do New York Highlanders, eu só descobri porque eu fui lá na Wikipedia e digitei New York Giants. Aí eu fui lendo e eles falaram, o New York Giants em 1900 era conhecido previamente como New York Highlanders e tornou-se Giants em 1913, aí eu acho que era porque tinha um outro time da liga profissional que na época também se chamava Highlanders, mas aí eles adotavam o nome de Highlanders porque era basicamente um time feito da colônia escocesa de Nova York, então aí você vê que são detalhes que podem fazer a diferença. Sobre a Wikipedia, recentemente eu assisti um curso de introdução à metodologia científica, vejam bem, ministrado pelo Departamento de Engenharia de Informática do UFRJ. A primeira coisa que o professor disse, olha só, vocês não vão fazer que nem no ensino médio, que vocês imprimiam literalmente a porra da página da Wikipédia e entregava um professor chamando de trabalho de pesquisa. Mas a Wikipédia você vai sim ler para saber qual é o tema geral do assunto e ler as fontes que são citadas na página da Wikipédia para se referenciar no negócio. Então, se um camarada dá uma dica dessas para alunos de mestrado e doutorado, nós, como RPGistas, temos todo o direito de fazer a mesma jossa. Tem outra coisa que você pode fazer também, que é o método analógico de pesquisa. Tem biblioteca pública e a biblioteca pública costuma ter, se você está em uma grande cidade, elas costumam ter um bom sistema de catalogação sobre temas, assuntos e afins. Uma ida a uma biblioteca pública, ou no caso, se você está no Rio, em São Paulo, as bibliotecas centrais, no caso do Rio, a Biblioteca Nacional, acho que é São Paulo, a Biblioteca do Estado, e você parar e fazer, não, eu vou fazer uma pesquisa aqui, você entrar no terminal e ver por tema, você vai ser soterrado. Claro, uhum. Você vai gastar um dia, dois dias, isso você nem olhando para o setor de periódicos. A não ser que você, claro, você esteja caçando o bebê capeta, que aparecia tanto nas notícias populares. Ou Mão Branca aqui no Rio de Janeiro. Os crimes do Mão Branca aqui no Rio. A Kombi dos Palhaços. E por aí vai. Entendeu? Se não fosse... Então, setores periódicos... Uma boa ida à biblioteca também ajuda. E não se iluda. Pode ser velha, pode ser isso tudo. Mas algumas vezes... Por exemplo, no meu caso, pesquisando mesmo sobre 1965, eu consegui muito mais informação sobre o que eles conheciam no período, cavucando uma enciclopédia velha, que estava numa biblioteca pública, aqui no Rio. Eu peguei lá aquelas Barça antigas, eu peguei uma Barça de 66. Consegui ter acesso a uma Barça de 66, coisa rara. Eu dei uma olhada, pô, é isso que eles sabiam sobre o assunto? Ah, sim. Eu já tenho uma referência sobre até onde eu posso ir. Faz uma diferença enorme. A Wikipedia, ela também, ela não é a única fonte para alguns assuntos, aí já saindo um pouco do tema histórico. Para narradores que queiram investir em ficção científica ou ter algum embasamento científico um pouquinho mais sério para suas aventuras, existe um repositório de artigos científicos gratuito, revisado por pares, chamado archive.org, archive.org, que pesquisa de ponta em astronomia, física, engenharia, o diabo de asa, é posto lá para ser revisado pelos próprios membros e depois ser divulgado pelo próprio site. O Archive, ele é extremamente relevante na área de tecnologia. Há uma recente, para citar um exemplo, uma recente pesquisa da Google, em que eles conseguiram mostrar a máquina neural por trás do Google Translate, é capaz de aprender, aprender sozinho idiomas. E essa máquina neural está desenvolvendo as bases para uma língua franca comum, a chamada interlíngua, publicar no Archive. Não sei se vocês lembram, no início do ano teve aquela questão da descoberta das ondas gravitacionais, de um motor de dobra espacial e hiperespaço. Sim, propulsão magnética também, que era um tabu. A propulsão gravitacional, ela é baseada, a pesquisa foi baseada num artigo publicado em 92 no Archive, o motor de Alcubierre. Então, o Archive para a área tecnológica, científica, é uma referência sólida. Existem muitas coisas que você pode, por exemplo, descobrir. Uma gulgada básica, mas uma coisa importante também, e aí eu vou adiantar um pouquinho nos tópicos, é que muitas vezes, eu quero fazer uma aventura cyberpunk calcada pesado em hackeamento de sistemas de proteção. Como é que você faz essa pesquisa? Pô, você não vai encontrar isso no Wikipedia nem no Archive. Muitas vezes você vai ter que ou descobrir aquele teu vizinho que é metido a hacker para te explicar como é que funciona um sistema de... como é que funciona uma IP table que vai fazer o controle de entrada e saída de IPs na sua máquina. E se o cara for muito bom, ele vai te explicar isso de maneira clara, sem ser esotérico. IP table, para os senhores usuários de Windows, é o firewall básico do sistema em sistemas GNU Linux, tá? O que o Windows tenta colocar como sendo o sistema de proteção deles também, mas debaixo do pano. Deixa quieto. E por último, se você der sorte. Se você não der sorte, bem, existem fóruns para isso. De repente você faz soltar um fórum, como por exemplo, um site como Vivo Linux. Ou então você ir parar no site de Mac ou site de segurança digital, assim, você vai perguntar assim, como é que funciona o sistema de proteção como é que o sistema de proteção de um computador? Como é que é feito a proteção a série de uma rede? E aí uma pessoa vai tentar, alguém vai parar para te ouvir? Não. Olha só, meu filho, é assim, assado, cozido, mal passado. Ou então, você vai falar, tem esse aqui tópico inteiro, você vai pro fórum lá, nesse caso, tem fóruns de diversos assuntos, até mesmo sobre fóruns sobre assuntos bem prosaicos, como por exemplo, Justin Bieber, X-Card. Eu tô colocando X-Card em mim mesmo, entendeu? Mas você decompõe isso tudo só na leitura sobre os tópicos. Você já consegue fazer uma boa base de informação e opinião em cima. Lembrando que fóruns, eles costumam ter regras próprias. Como moderador do Vivo Linux, por exemplo, eu posso recomendar aos senhores, não é apenas perguntar, saiba como perguntar. Você chega num fórum de informática, como é que funciona o sistema de proteção de computador? Como é que funciona o sistema de proteção de uma rede? Em 99% dos casos, você vai ser tratado como um hacker wannabe, vai tomar uma dúzia de foras e, se bobear, pode ser expulso da comunidade. Lembre-se, diga, você quer saber disso porque, eu estou fazendo uma pesquisa, eu estou fazendo para fins tal, tal e tal. Não simplesmente pergunte, saiba como perguntar, porque existem certas comunidades leia as regras e dê uma lida. Sabiadas. Leia as regras e dá uma lida também no como é que as pessoas escrevem. Isso pode te ajudar bastante na hora de fazer a pergunta. Sabendo perguntar aumenta a chance de você ser respondido. E outra coisa, gente, isso também é uma coisa que é importante. Por exemplo, se você vai e quer pedir ajuda, você não vai chegar pra pessoa e falar: ah, como é isso? Nunca chega do tipo, como se faz? Tiga, ó, eu tô precisando pra isso, eu descobri isso no Google, é verdade isso, como funciona? E lembrando, gente, aquela famosa máxima de Google is your friend, o Google é seu amigo? Sim, ele é seu amigo. Vá lá no Google, até porque você vai... Eu quero, por exemplo, imagens de como era o Natal em 1910, para uma aventura que eu tô planejando agora. Eu chego lá, digito, e ele vai me vai mostrar sites de pessoas, por exemplo, que fazem pesquisas sobre como era a sociedade naquela época, pessoas que catalogam fotos antigas, arquivos de músicas antigas, e tudo isso vai enriquecer o teu jogo, e tudo isso vai te dar ajuda pra, até pra depois, quando você quiser chegar em alguém que conheça, ah, eu quero saber se a canção XPTO realmente era cantada desse jeito, assim, assado, a pessoa vai te falar, ah, não, era isso mesmo, ou então, ah, não, eles utilizavam tal e tal coisa diferente. E para você ver como essa parte de pesquisa é interessante, no momento em que o Fábio começou a falar como era o Natal em 1910, eu, de curiosidade, joguei no Google e já estou vendo, sei lá, a 50ª foto. É muito fácil encontrar informações no Google. No meu caso, eu fui para um outro caminho. Eu fui para os presentes de Natal de 1910 e o ursinho Ted, o ursinho de pelúcia Defoe, já era sensação. Embora ele não, embora o Ted Bear não tivesse esse nome na época. O nome do brinquedo é Ted Bear hoje em dia. Aham, uhum, por causa de... Hoje em dia. Por causa de Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt. Então, são coisas que você vai aprender ao fazer essa pesquisa, e isso também vai te digamos assim, te armar de coisas relevantes e até de base para você fazer uma pergunta, sem ser aquela pergunta do tipo, como é? Tipo, você já saiu de um ponto zero, você já tem uma noção de alguma coisinha, aí fica aquela coisa, validar, tirar a prova, ver se é verdade ou não. Isso é mais, digamos assim, respeitável. Não só fazer a pergunta, muitas vezes. É, você sabe fazer a pergunta também no local certo. Você tem 10 fóruns, você pode ter 10 fóruns, 5 blogs. E de repente você faz você faz a pergunta a esmo. Cara, você pode receber. Com certeza você vai ser ignorado uma boa parte desses locais se você não fizer sem critério, sem saber também a quem fazer a pergunta. Então, observe-se bem ao seu redor. Exato. É, cerque-se de pessoas que possam lhe auxiliar nesses tirar dúvidas, em você obter essas informações novas. Às vezes, um contato curioso que você formou no Twitter ou tal pode ser uma pessoa que vai te tirar uma dúvida que vai tornar a tua aventura muito interessante. Eu falo isso por uma outra experiência que eu tive. Novamente, pesquisa para Yonks and Turons. É, quando eu fui fazer a aventura Forte Vidas, eu não sabia como funcionava a questão de onde o circo ficava na cidade, numa cidade. Por um acaso, há muito tempo atrás, eu acompanhei uma pessoa que é uma palhaça profissional nos Estados Unidos. E é uma pesquisadora sobre a arte do circo, sobre a história do circo nos Estados Unidos. E eu soltei assim, gentilmente, perguntei: você poderia me tirar dúvidas sobre onde é que os circos se instalavam na época de 1910? Ela falou, chegou pra mim, me tirou uma série de dúvidas. Falou, normalmente circos não vinham com tendas, haviam certos espaços que eles adotavam e não tinha show de animais porque era uma coisa que era muito grande e tal. E as cidades naquela época eram pequenas, não eram cidades grandes. Não é a cidade como a gente a conhece atualmente. Isso foi uma coisa muito diferente que, tipo, poxa, agregou pra aventura, assim, horrores. Isso tudo conta. Outro ponto também que você pode levar em consideração é que, muitas vezes, o que você vai fazer pesquisa, o que você vai pesquisar, vai agregar valor à sua vida, com certeza. Por quê? Isso posso falar de cadeira. Eu escrevendo aventuras... Na época eu estava preparando aventuras de Fate and Sons, eu fiz uma pesquisa séria sobre algumas teorias relacionadas à teoria social. Na verdade, como é que a Igreja Católica funciona hoje em dia? Dentro de mosteiros, dentro de monastérios e dentro das dioceses. Mais tarde, eu tive um debate, um bate-boca mesmo, sério, com um conhecido meu. Ele falou assim, não é bem assim que a banda toca, não sei o que, todo esse assunto aqui ainda é tabu. Não, não, esse assunto não é tabu mais para a igreja. Isso por causa disso, disso, disso, disso, disso, disso, disso. E porque a mudança do Papa tal fez isso, isso, isso, isso, isso. Os irmãos leigos não têm mais obrigação de manter o... Manter nesse caso é uma questão de celibato, apenas quando estiverem em um ambiente monástico. Logo, você pode fazer isso, isso, isso, isso, isso, isso. Cada ordem tem sua regra para os seus irmãos leigos e por aí vai. Entendeu? Isso ajudou bastante. Mais tarde, esse desconhecido meu acabou me oferecendo a chance para eu produzir um pouquinho junto com um articulista do site que ele tem. Acabou me dando uma chance de eu fazer um serviço de auxiliar de pesquisa, que já foi bastante útil para mim, mas... Isso tudo porque eu estava pesquisando sobre mosteiros no século 20 e 21. Como que funciona, como que é a vida monástica, com tecnologia. Basicamente isso. São assuntos que somam. Pense sempre que toda pesquisa vai somar alguma coisa na sua vida. Nenhum conhecimento é inútil. Isso já parte bastante de uma... Até mesmo de como você pode conseguir, não só informações relevantes, como também... Você conseguir tirar algo proveitoso, além de você falar assim, ah não, isso aqui era só pro jogo. Sim, porque nós não podemos esquecer o aspecto socioeducativo inato do RPG. Quando você tá preparando uma aventura, você não tá apenas preparando duas horas e meia, três horas de diversão. Você está, de uma certa maneira, condensando um pequeno capítulo da história para transmiti-lo de maneira lúdica para os seus jogadores. Então, parafraseando um certo político do Rio de Janeiro, o seu jogador merece respeito. Vou ter que puxar o X-Card de novo? É sério isso? Não, isso que você falou, Luiz, me lembra uma história muito curiosa de eu narrando o Destino de Desenhos Animados e a gente narrando A Quem Derreteu o Raposo. E eu tava citando lá que uma das coisas que do cenário é que um dos problemas que tem é a cruzada moralista que visa atacar os desenhos. Aí o pessoal, mas aonde viu isso? Eu falei, cara, Comitê de Atividades Anti-Americanas. Aí o cara, que isso? Aí depois eu contei que foi o que fez o Chaplin sair dos Estados Unidos e tal, que era o comitê do macartismo, e como isso acabou com montes de carreira e tal, e o pessoal, nossa, eu não sabia que isso tinha acontecido. Então, de repente, por uma aventura boba, alguém teve uma introdução sobre o que foi o macartismo na história. Que se as pessoas reclamam de Stalin, é porque não conheceram McCarthy. Dois são pau a pau, viu? Farinha do mesmo saco, ambos os lados. É aquela velha história. Tomara que a ferradura não aconteça de novo por aqui. É aquela velha história, o terrorista de um é o guerreiro da liberdade de outro. Exato. Foi, inclusive, o macartismo que levou o Jango, famoso João Goulart, a soltar uma frase que é genial. Os Estados Unidos falam muito em democracia, mas seria bom se eles praticassem de vez em quando. De qualquer modo. Aí, mais uma informação histórica para vocês, nossos caros espectadores. E aquela velha história, gente. Depois é... O objetivo maior, assim, quando a gente passa isso, é uma grande vantagem que a gente inclui no RPG. Ah, mas já vai ter gente que provavelmente vai estar sacando aí seu Bolsonaro e falando em doutrinação esquerdista e coisa do gênero. Não, mas simplesmente foram fatos que ocorreram. Se você pesquisar bem, eu não fiz o juízo de valor sobre, foi ruim, foi bom. Existe. Não. Ponto. Existe. Existe e fez isso. A história mesmo falou, mesma coisa com a questão de você sentar e você fala assim, você entende sobre o assunto, tá meio falho, mas a gente pode, porque foi isso, isso, isso, isso, eu acabei de fazer pesquisa, se quiser, você anota assim, foi nesse livro aqui, ou então foi na Folha de São Paulo, coluna do Vivier, que ele mencionou isso, e eu acabei fazendo a pesquisa e eu vi que era muito mais fundo o problema. Vai! Daí pra frente, cada um tira suas conclusões. Por fim, gente, uma outra coisa que o Google te oferece, assim, na parte de pesquisa, pra gente terminar a parte da pesquisa, imagens, muitas imagens. E isso faz uma diferença absurda em entender as coisas. Por exemplo, novamente eu vou... Como eu tô falando, até porque essa pauta foi um pouco construída meio nas experiências que a gente teve. criando uma aventura para Young Centurion em Halloween. Eu fui procurar imagens de Halloween em 1910. Aí eu falei, pessoal, gente, naquela época não eram fantasias bonitinhas, não. Eram uns negócios que era de arrebentar de feia. É, ah, mas por quê? Improvisado mesmo. É, porque você não tinha materiais sintéticos, não era fácil. Muitas vezes, o que, que as crianças faziam? Ah, pegava a roupa velha, a calça velha do tio, a camisa do pai, coloria e fazia alguma coisa. Por exemplo, eu fiz um para... Porque para os outros deuses. Basicamente, eu estou fazendo até agora uma pesquisa de moda anos 60. Moda inglesa, moda europeia, diferenças entre... Entre Paris, Londres e Milão, e por aí vai. Eu tô vendo a revolução que foi a introdução dos sintéticos. Eu mesmo assim, eu tô preparando uma... Eu tenho uma amiga minha que lida com moda. E eu tô fazendo uma lista enorme de perguntas para ela, tipo assim, sobre poliéster, sobre uma par de outros detalhes que eu posso transformar em elementos de aventura. E você tá pensando assim, ah, isso é inútil. Cara, quantos aspectos você pode tirar de um tecido? Uhum. Bendito do tweed, que é uma coisa do século XIX, e quantos aspectos você tira do tweed? Ou de um cachecol gigantesco e multicolorido. Colorido, também, entendeu? Isso tudo conta. Você pode tirar leite de pedra só de um detalhezinho, e de repente você pela descrição que você dá, assim, não, fulano de tal tá vestindo poliéster, e um dos jogadores pode sacar por que ele tá vestindo poliéster, é um aspecto, tá? Aquilo é um aspecto. Poliéster, eu tô colocando... Tô puxando um outro aspecto derivado do meu poder, que é inflamável. Toma! Uhum. Pega fogo, meu filho. Uhum. Pega fogo e derrete. Imagens, pesquisa agora histórica. É a agora é a parte complicada. E a parte mais gostosa também. Aham. Uhum. E aí, quem quer começar? Eu começo aqui porque eu tenho um pouquinho de... Eu tenho um pouquinho de mais pra experiência recente por causa do Crepúsculo dos Deuses. Meu método é muito simples. Eu me soterro de informação. Eu me enterro de informação. Quanto mais eu puder sobre o assunto, melhor pra mim. E uhum. Mas eu faço isso de maneira intensa. 24, 48, 72 horas só me soterrando no assunto. Até uma hora, assim, para... Cansei, não aguento mais, aí eu deixo a cabeça matutar. E aí, quando eu começo a cabeça matutar, eu pego, sento no cantinho lá, eu pego um bloco que eu gosto de anotar muitas coisas na base do papel ainda, me chamo de anacrônico, e eu começo a anotar assim: não, tem isso aqui. Mas tem fulano que tá fazendo personagem de ação. Porra, como é que eram os carros da época? Ah, não, eu posso usar, pode fazer um pega de Mini Cooper. O Mini Cooper já existia, entendeu? Pega de carrinho pequenininho, tinha motor de carro de corrida, se soubesse tunar. Beleza, então faço isso. E eu vou começando, a partir dos elementos que eu tenho, eu vou começando a associar os elementos aos personagens e aos jogadores. Porque eu parto sempre daquele princípio, conheça seus jogadores tão bem quanto a palma da sua mão, para poder você poder ser, não ser surpreendido por eles e ao mesmo tempo poder surpreendê-los. Então, neste caso... Eu começo assim, não, pô, cavaleiro me dá um nó na cabeça, como é que eu surpreendo ele? Pô, ah, com isso aqui, eu posso trabalhar com isso aqui, com ele, e depois disso puxar o tapete, é assim. Uhum. Então, a partir do elemento que eu tenho, não, eu posso, vou usar esse elemento atrelado a este personagem, atrelado a este jogador, e por aí vai, entendeu? Eu faço seleção dos elementos, eu começo a listar os elementos que eu quero que apareçam na aventura ou na sessão, e começo a telar, um a um, fazendo um jogo associativo. Depois do jogo associativo, eu organizo as cenas e depois das cenas eu faço o arremate geral da história, gerando um fio condutor. Como curiosidade, já que ele falou em puxar o meu tapete, eu quero deixar aqui registrado que quase sempre ele falha. É, né? Uhum. É, mas acontece. Maldito lógico. Rashid que o diga. Rashid, olha só. Tô falando da Lucrécia. Ah, não. A Lucrécia tava deixando o meu cérebro trabalhar aí no engrenado, do tipo, deixa solto, vai. Deixa solto é perigoso. Assim, uma coisa que é boa também ao pesquisar, e isso foi uma coisa que eu percebi, quando você for montar sua aventura, você não precisa ser tão exato. A gente disse lá atrás, ah, você precisa. Sim, mas você tem um nível no qual você vai começar a ser pedante. você vai começar a, tipo, a pegar demais, na, ficar tentando macetar naquele idealismo do muito fundo. É que nem, por exemplo, cenários, RPGs que tem cenários que são muito antigos e tem muitos ismos, muitas vezes eles falam, não siga todos os ismos, você não precisa ser escroto, ser babaca só pra ser realista. Opa, desculpa, só pra terminar. Isso, por exemplo, tá citado em Castelo Falkenstein, está citado em Young Centurions, está citado em um monte de outros cenários que seguem essa questão. Até chamado de Cthulhu. Eu vou dar um exemplo sobre o problema do ir longe. Eu tenho um conhecido meu, um amigo meu, Pedro Info, do Corinthians das Trevas. Ele jogou The Strange com o Jonta Sodré, do Velho Crânio. Eu sei, é referência pra burro, mas infelizmente, bem-vindo ao Rio de Janeiro. Quem não tem um podcast ou um blog, provavelmente é o jogador que alimenta esse podcast ou blog. E ele... E o Pedro mesmo fala, assim, que ele tava jogando uma aventura de Strange, e ele jogou os jogadores, assim, o Jonathan jogou os jogadores num bolsão lá, uma recursão de década de 20, Lovecraftiana. Só para situar os nossos ouvintes, o nome da recursão é Innsmouth. Quem conhece o Lovecraft sabe que isso não é legal. É, e o Jonathan trabalhou muito bem, aliás, mestre pro Jonathan, nas questões no momento que não são apenas o terror Lovecraftiano. Isso inclui o racismo e isso inclui até mesmo a questão religiosa. O Pedro Ivo, que é um jogador e um mestre muito liberal, muito progressista, ele ficou com asco no período. Ele ficou com asco da situação. Sim. Foi o caso de quando você leva a experiência a partir de um elemento local muito ao extremo, entendeu? Isso é o famoso. Chocar não é ruim. O ruim é quando você choca e gera repulsa. Força amizade. Você tá chocando. Só forma da amizade. Você tá gerando repulsa ao tema ou ao jogo. Não é nem forçar amizade. Forçar amizade é o que vai além disso. Certo. Quando força a amizade, assim, quando o extra mesa já tá afetando a mesa e quando a mesa afeta o extra mesa. E convenhamos, qualquer ambientação Lovecraftiana tem esse potencial absurdo de gerar repulsa, porque apesar dele ser um bom escritor, ele era um homem da década de 20. Ele era um homem da década de 20 com problemas emocionais sérios. Ele era considerado problemático na década de 20. Tire suas próprias conclusões a partir daí. Exato. Então, o que a gente... É bem mais aberto nesse ponto. Outra coisa que a gente vê e até inclui nessa parte em cima é... Gente, a gente falou de tropos e estereótipos e podcasts passados. Mas lembre-se, evite aquelas generalizações extremamente idiotas. Aquela coisa que você não tá pondo porque vai ter um sentido na aventura. Não, é simplesmente porque é. É o famoso caso que a gente já citou do Rage Across Amazon e suas pirâmides incas no meio da floresta amazônica. Não é só isso, é a selva começando em São Paulo. Isso é escrito nas primeiras páginas de Rage Across Amazon, que é porque na verdade São Paulo e vai subindo até a Amazônia. É, porque, tipo, é aquela história, São Paulo é uma filial do Rio de Janeiro, onde os caras falam espanhol e tem jipes andando no meio da floresta, no meio da rocinha. Ups, mas não é isso? E também, pra não ser totalmente injusto, quando você for fazer uma campanha americana, os Estados Unidos não se resumem a Múrica, né? Não se resume àquele bando de cara gordo, bêbado, com cada um... Barbudo, bêbado, com uma AK-47 na mão, assistindo o jogo da NFL com a bandeira confederada pregada na parede. Ah, não, isso é só o pessoal do sul, tá? O pessoal do norte corta a bandeira confederada. Isso. E nem então... todo hipster é oficiado em máquina de escrever, tá? E uma última coisa também é você escolher o tom conforme que você precisa na hora de moldar essa coisa toda da sua pesquisa, porque essa sua pesquisa vai te prover elementos. Agora, qual é o tom que você vai usar desses elementos, você vai pegar conforme a necessidade. É o caso clássico, pra quem conhece, estuda um pouco mais de contos de fadas, isso é legal depois que você lê Lucifer's Friends, que muitos contos de fadas, eles são repetidos, ou têm elementos repetidos, e são recontados de formas que os finais ou o tom deles são diferentes. Tem algumas histórias, mesmo você desconsiderando aí Disney, algumas versões de Cinderela são um pouco mais fofinhas e tal. Já existem outras que, bem, como a gente disse, a madrasta acaba entrando em combustão espontânea enquanto tá dançando. É, ou então... Vou dar um outro exemplo aqui também, que é bem claro e bem objetivo. Você tem... Se você for pegar... Vou dar um exemplo dos filmes. Você tem muito remake por aí. Se você for pegar, por exemplo, os remakes de alguns clássicos do terror, como Exorcista, você vai ver que a teor é muda. A mesma coisa você pode ver com filmes de época, livros que são filmados em diversos períodos históricos, como, por exemplo, Razão e Sensibilidade, Jane Austen, uhum, que muda a história é a mesma, mas tudo ao redor, como é contado, muda. No caso da interpretação de Lord Darcy, você tem 3 ou 4 versões do Lord Darcy, sim, que são sujeitos completamente distintos, apesar de falarem as mesmas palavras, tudo por causa da questão de entonação. A diferença é como você aborda o tema. Nesse caso, mesmo conta muito. Você pode usar, você pode fazer Romeu e Julieta ser uma história de suicídio adolescente, depressão e suicídio do adolescente. Pode ser uma guerra entre duas famílias que durou 3 dias e acabou os dois herdeiros das famílias cometendo suicídio. Ou pode ser simplesmente ser uma história fofinha de um amor entre dois adolescentes que acaba de maneira muito errada. Falar um pouco sobre essa questão também, é aquela velha história. Não precisa ir muito longe sobre essa questão de pesquisa e de como isso muda o tom. É aquela famosa pergunta da literatura brasileira. Capitu traiu Bentinho? Olha... Só o Sombra sabe. Eu acho que nem o Sombra sabe, porque isso não é um mal que habita o coração dos homens. Isso é uma dúvida que habita o coração de um na cabeça de um sujeito. E o sujeito tá com a cabeça pesada. Você pode ver que, muitas vezes, essa história, é aquela história. Você tem que sempre lembrar que toda história é contada sob uma ótica. E toda ótica tem seu viés, mesmo que inconsciente. É aquela... Foi, por exemplo, graças a isso que surgiu algumas obras muito maravilhosas, como, por exemplo, Fábulas, o quadrinho. Que simplesmente uma das... Melhor coisa do Bill Winnigan. Lindo de morrer. E pra quem gosta da série, apesar que eu não assisti muito, Once Upon a Time, onde a heroína é a vilã. Vai entender, né? A heroína é a vilã e ao mesmo tempo é o único personagem realmente interessante daquela Joss. Ela e o Rumpelstiltskin, desculpa. Eu não posso... É aquela história, esse é o momento que eu vou... Apesar de eu citar... Vale o ator. Eu vou entrar no Glória Pires, não assisti, não posso opinar. Eu assisti algumas temporadas até que eu vi que Fábulas era melhor. E tá. Eu vou ter que acompanhar Fábulas. Beleza. Ou Green também era melhor nesse ponto. Por fim, a gente não deu nenhuma dica sobre como armazenar essa trolha toda que você pesquisou, né? Impressão é sempre uma boa ideia, se você tiver uma boa forma de imprimir. E Google Drive, qualquer armazenamento online... Evernote, pra quem gosta, eu vou indicar aqui depois uma variante open source do Evernote que eu tô gostando muito, que é o Turtle. Ainda não é tão poderosa quanto o Evernote, mas pra mim tem funcionado muito bem. Eu tenho pro board que eu criei lá dentro, pra a parte relativa à campanha de Lose Threads, eu tô com quase 128 entradas só de imagem, pub de livros de contos de fadas, fotos de princesas da Disney... fotos de um caravansarai, que é onde as caravanas paravam no meio do deserto. Um outro ponto também que você pode usar, você pode criar mapas de ideia e guardar, por exemplo, no Mindomo, ou num outro site de image de ideia map, entendeu? De mapeamento de ideias. Também conta. Ou você pode ser... A única coisa que eu não recomendo nessa hora é que vocês sejam sujeitos extremamente anacrônicos, que nem eu, este que vos fala, que guarda tudo de memória. Isso não dá certo às vezes. Porque memória, você sabe como é que é. O segundo maior traidor da humanidade é a nossa memória. O primeiro é o tradutor. Eu vou deixar o link, vou depois pedir o do Mindomo pro Rafael, eu vou deixar o do Turtle. Google Keep é uma boa ferramenta para isso. Algumas, para bloco de notas, para fazer esse sistema que eu falei do Outline lá no início, que é você ir digitando em forma de lista de tópicos, Tem vários sites de anotação Markdown, como, por exemplo, Classer, StackEdit, NoteHub, que são bem interessantes para você armazenar notas. Outra maneira também que você pode fazer tranquilamente é, se você tiver um tablet, tem dezenas de aplicativos que você pode usar para fazer anotação e arrastar as suas imagens junto às suas notas, entendeu? A Apple Store e a Google Play estão lotadas de aplicativos como esse, que são, boa parte deles são gratuitos. Se você não se preocupar em ficar vendo uma propagandinha, mas vai aparecer uma vez ou outra. É legal que você falar da tecnologia já permite a gente entrar no último tópico, que é: ok, você já pesquisou, já fez a sua pesquisa, pegou aquele bando de, no meu caso, aquele bando de fotos de princesas Disney e de locais onde caravanas param no deserto, já pegou aquele bando de imagens de Halloween da década de 1910 e guardou tudo lá em algum lugar, e aí vem a hora do vamos ver, a hora que você vai pegar e vai narrar. Você pegou, montou toda essa pesquisa e tal, e agora é a hora do vamos ver. Alguém quer começar ou eu posso sentar o rei? Tenho algumas sugestões aqui pro vamos ver. Se você for um mestre moderno, modernoso, apastado na grana, tem um laptop. Leve seu laptop pra mesa. É o canto que você vai... Melhor, substitui o biombo. É mais bonito. Quer dizer, depende do seu gosto. É mais bonito. Muitos deles você pode esconder atrás do biombo. E na hora H é só você virar a tela na direção dos jogadores e mostrar as imagens que você tem. E, ou tocar a música que você tá usando de referência. Outra coisa, outro método também que você pode fazer é compartilhamento por celular. Todo mundo tem um smartphone, tirando o velho lixo aqui, que é velho e usa uma bola de cristal. Então, existem aplicativinhos que você pode fazer compartilhamento de textos e imagens rapidamente. E eu não estou falando um messenger ao estilo WhatsApp ou Telegram ou Discord. Falando realmente como, por exemplo, você fazer transferências via Bluetooth rapidamente de imagens de até 2 ou 3 mega. Uhum. Muito útil na hora que você estiver fazendo a difusão. Eu tenho, porém, uma ressalva a fazer a isso tudo. Esse compartilhamento de informações funciona bem em todos os gêneros de narrativa, menos o horror, um. Que é o seu. Horror. Não, o horror é... Horror, quanto menos informação, melhor você constrói a ambientação e o clima da narrativa. Sim, mas estou falando referência visual. Por exemplo, você joga a imagem numa casa. Mesmo a resistência visual, a narrativa em horror requer subjetividade extrema. Então você não vai simplesmente mostrar a casa. Você tem que direcionar a visão do... Você pode passar um handout. A imagem em horror quebra a ambientação. Uhum. Mas aí que tá. Isso eu tô falando do método você não tem nada. Tem um método primitivo que é que o pessoal do culto da Chaosium faz com um primor e com cuidado e um esmero que inspira a gente. Os handouts, que é basicamente você prepara cartãozinho, prepara uma nota e vai por mim. Uma impressora e um programinha simples como de editoração de texto, como Word ou LibreOffice. Ou então alguma coisinha mais complexa, como o Scribus ou o InDesign. Você prepara tudo, você faz os handouts, imprime. Imprime até no papel, com um papel, um canson bonito, um papel que você deixou amarelando dentro da gaveta. Quem nunca, né? Gente, e amigos que queiram fazer essa tática do papel amarelado. Chamate. Vocês conhecem, né? Vende em qualquer supermercado, mate leão. Faça um chá. Derrama em cima da folha de papel em branco, ferro quente, passa o ferro quente, bota um pano fino em cima e passa o ferro quente. Pronto, vocês que geraram o efeito pergaminho no papel branco. Beleza. No canson isso fica fantástico. E por último, se você tem aquela máquina de escrever que era do seu pai, do seu avô, encostada em casa, tu tá fazendo uma aventura de época, manda, olha só, pega um WD-40, passa na fita, só pra fita voltar a ter uma lubrificação legal, e... Tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, e vai. E não se esqueça, não existe erro na máquina de escrever. Existem falhas propositais. Uhum. Que você usa, você rasura com X, ou passa menos. Passa lá um pelo preto e pronto. Você acabou de gerar um documento censurado da ditadura. E handouts funcionam ótimo em horror. Funciona em muitas coisas, em muitos cenários. Eu falo até pela experiência que eu tenho, com tanto a experiência que eu tenho das orelhas de Mickey, quem conhece sabe dessa, e as que eu tive recentemente com Young Centurions, onde eu simplesmente exibo imagens de como era Nova York naquela época, em certos momentos. Tipo, os caras estão fugindo de valentões, eu mostro, ó, as ruas de Nova York eram meio cheias, porque tinham, as pessoas andavam muito, não havia metrô e tal, elas eram cheias. Aí eu mostrava imagem, e as pessoas já têm uma noção do que tá acontecendo. Vamos lá. Primeira coisa. Você quer dar alguma opinião, Cavaleiro? Ou posso mandar bala e você... Sim. Nós estamos considerando que nessa história toda que vocês, espectadores, estamos nos referindo a mesas presenciais. A mesa online, ela também possui características próprias, a narrativa online possui características próprias de compartilhamento de informações. Primeiro, porque é muito mais fácil você mostrar uma imagem para o seu jogador. Aqui o link, gente, acesse. É muito mais fácil você mostrar um texto para o seu jogador. Aqui, olha... Abre esse meu doczinho aqui, esse doc compartilhado, vocês leem e tá tudo certo. A questão de handouts. Existem muitos gerenciadores de mesa online, o Roll20 é o mais popular, que permite que você trabalhe com handouts, ou seja, você prepara a nota e mostra para um jogador apenas. Mas isso, é claro, requer intimidade com a plataforma. Dito isso, a mesa online ela tem, na questão do compartilhamento do material... Um problema distinto daqueles da mesa presencial, que é justamente a gerência de informações. Se você não tiver intimidade com a plataforma usada, você pode estar revelando coisa demais para os seus jogadores. Portanto, narradores, mesmo uma campanha de super-heróis, que é, mesmo que seja uma campanha clássica do irmão mais velho, vamos invadir uma masmorra porque ela é habitada por goblins. Goblins não são a nossa espécie, então podemos matá-los e saqueá-los. A campanha de primeiro nível do irmão mais velho é assim, gente. Meus goblins não, invade sacanagem. Invade uma masmorra, mata goblin. É o famoso Goblin Lives Matter. É. Exato. Todos os goblins, olha só, vida de goblin importa. Hashtag. Uhum. Enfim, até nesse tipo de aventura, o controle de informações é importante. Então, se você for um narrador online... Preste atenção nesse detalhe. Não é porque a ferramenta permite que você mostre o diabo de asa para o seu jogador que você vai mostrar o diabo de asa. Às vezes é interessante mostrar só o diabo, não mostrar que ele tem asas. Uhum. É, faz uma então, diferença danada. É. Quando eu falei do Turtle, de todas as ferramentas que a gente falou anteriormente, o celular na mão é o seguinte. Ah, eu preciso, que nem aconteceu quando eu mestrei Luz e Freds na Dungeon Geek. Eu preciso mostrar pros meus amigos, pros personagens, como é que é a Marra, que seria uma versão boa, uma versão da Branca de Neve. Só que eu não queria usar a Branca de Neve, eu já tinha uma foto prévia, que é uma foto que eu tinha achado num Tumblr de gente que é maníaca por Disney. Da Cinderela. E eu achei assim sensacional. Falei, não, essa é a Marra. Essa mulher é a Marra na minha cabeça. Falei, ó, essa mulher, mostrei. Eu lembro que eu mostrei uma. Aí um dos pessoal falou: caraca, tô ficando com raiva dessa mulher. Tipo, você fica com aquela. Você já tinha. Tendo tudo isso já carregado no teu celular, você já tem uma grande vantagem. Novamente, a gente tá falando em presencial aqui. De poder usar ou não essas coisas. Os handouts a gente já falou, né? E uma outra coisa que a gente falou do celular é o seguinte. Uma grande vantagem do celular é... O jogador jogou aquela pergunta que... Opa, ferrou. Não tô preparado. Não... Foi aonde furou outra pesquisa. O cara foi lá e pegou. E sim, isso cedo ou tarde vai acontecer com vocês, amigos. Aconteceu comigo... Comigo aconteceu de um jeito ridículo. Eu fui narrar Fate Acelerado de improviso. Eu lembrava o nome das abordagens. É nesse nível que o celular pode te salvar, gente. Uh-huh. Nada que um pulinho no Fate RCRD pra você não reagir. Uh-huh. É dor de cabeça. Aliás, sim, também é outra função. Exato. Do celular. Fate RCRD em inglês. Futuramente nós teremos a nossa wikizinha. Assim papai, com as referências. Velho Lich, papai Velho Lich, assim, espera. Ajuda. A gente já falou do Sandhouse, então não vou entrar muito. E como o velho lixo falou, a Caos, o pessoal do Chamado de Cthulhu é rei nisso. Todas as aventuras, sim, com... Mesmo as aventuras que vêm lá junto com o teu livro básico que você comprou da Terra Incógnita, e foi a única coisa que eles lançaram até hoje sobre Cthulhu, vem milhares de... Vem muitos handouts no livro. Tipo, você mete a Xerox, corta e ó, isso aqui que você vai... Você usa. E uma coisa que é importante. Vamos lá, gente. E a gente tá falando isso agora na raia. Aqui, ó. Agora é assim. Música, props, handouts, tudo isso ajuda? Ajuda. Ajuda muito. Se for de acordo com seu estilo de narrativa, por favor. Não é porque estamos dizendo aqui que música ajuda que você vai narrar com música. Eu, por exemplo, eu odeio música durante narrativas. Tanto como jogador como como narrador. Eu odeio. Tiro o meu foco eu completamente. Eu uso música de fundo pra preencher os vazios. Mas mesmo assim, eu uso o tabletop áudio, que é muito mais um efeito sonoro do que outra coisa. Mas... Em presenciais, eu já montei playlist com músicas para o cenário. Uma música que, digamos assim, aquela que a galera ouve e vai saber, não, agora a coisa começou, sabe? A música de gatilho. Aí, terminou essa música, ou terminou qualquer narrativa inicial que eu tenho que fazer, eu abaixo para um nível muito baixo, para deixar só como um sonzinho de fundo. E aí começa a bagaça. E é isso, gente. Duas coisas importantes sobre... tudo que a gente falou até agora e que se aplica nessa parte de usar os recursos. Um, super preparação, evite. Isso vai gerar mais bagunça do que compensa. Fora o fato da expectativa de letra A, você tem que usar tudo que você pesquisou. Super preparação gera expectativa. Letra B, se apesar da sua super preparação, o jogador conseguiu chutar as suas muletas, aí você surta. Pode tudo. Você vai acabar exigindo o preciosismo do jogador só porque você se super preparou. E outra coisa, não abuse de espaço. E eu tô falando aqui tanto em espaço físico, tipo, você vai num evento, vai na casa dos seus amigos, você tem uma mesa e você não vai jogar lá aquela maquete gigante que mais parece uma daquelas arenas de jogadores de Battletech. Quem lembra de... Quem sabe disso sabe que são arenas gigantescas. Alguém abriu o baú. Ou então, se você for internacional e antenado, aquelas mesas gigantes de 40K, de Warhammer 40K. Vamos botar na mesa, já que a gente tá falando de tabletop gigante, Noble Armada. Ok, se não for mais caramuça, você faz uma batalha espacial que pode durar... Dias, e nós estamos falando de movimentação de frotas enormes. E no digital também é aquela história, você tem limitações de armazenamento, limitações de acesso, banda dos seus jogadores e tudo mais. Então, procure... infelizmente, isso não dá para dar uma dica precisa, porque não dá para falar, faça XY, porque isso depende da sua mesa, dos seus jogadores, de você, de tudo... o que está envolvido. Então não dá para dar uma receita mágica que de repente não vai funcionar com vocês. A única receita mágica que eu dou é moderação. E para piorar tudo, essas receitas mágicas dependem de uma coisa que culturalmente o brasileiro não tem. Bom senso. O quê? Entendi. É de comer ou de passar no cabelo? A última vez que eu soube algo sobre bom senso era de passar na pele. Ok. Para tirar não a espinha. Não é aquela coisa do futebol, não? Encerrar, gente, é lembrar que RPG tem dois lados. RPG tem o lado do jogo e o lado da narrativa. E apesar do que algumas pessoas falam de que o lado do jogo é muito importante, os dois lados são tão importantes quanto. O jogo sem a narrativa é simplesmente um MMO. Irmão mais velho. O irmão mais velho da edição passada. É, o irmão mais exato. Eu diria o irmão mais velho quando ele era 73, 74, por aí também. E ao mesmo tempo, a narrativa sem jogo é teatro. O que não é desvalorizar, muito pelo contrário, mas... Não é mais jogo. É, você deixou de ser RPG, vamos dizer assim. Não tem... Como eu gosto de John Wick falar, não tem risco. É os dois lados da moeda. E eu acho que basicamente a gente terminou essa... não é, isso também não é uma, não tem conclusão exata, isso é até para vocês pensarem também, adicionarem coisas, porque isso é muito individual de cada um, né, gente? É, não, isso aí depende muito de estilo. São três mestres distintos, três preparações distintas, três focos de pesquisa distintas, e cada um deles tem a sua, e três estilos de mestragem distintos. Assim, você pode ver que, se você for comparar eu, o Fábio ou o Luiz? Na, cada um na sua campanha online, você vai ver que nós temos usos distintos de tudo. Entendeu? Uhum. Você, as mesas predestinadas tem um elemento, tem uma narrativa, o teatro destino tem outro, a Fate Horror tem outro, e os três são calcados sempre no tripé básico. A gente faz uma pesquisa, a gente desenvolve uma aventura, dependendo muito, a gente também desenvolve um mundo ao redor. Sempre é o tripé básico. Beleza. Vamos para as considerações finais, então, gente. Alguém quer começar? Opa, vai lá, Luiz. Primeiramente, não, só para deixar no ar, assim, como esse primeiramente, como considerações finais começam, né? Primeiramente, fora... Vai, Luiz. Não. Não tenho nada a temer, entendeu? Eu não tenho nada a temer. Então, eu vou dar a minha consideração final. Gente, o fim do ano tá vindo. Dia 10 de dezembro, Rio de Janeiro terá um evento em que já tem duas mesas de feite confirmadas, uma de acelerado e a outra eu com feite básico usando Darwin Comics, que é o RPG Solidário, que vai ser na Veiga de Almeida da Tijuca, fica perto do metrô São Cristóvão. Uhum. É um evento muito legal e é um aviso só que eu tô dando na consideração final. E você lá, você vai ver fruto da minha aventura de Natal, que é a brincadeira de criança, entendeu? E é, tem pesquisa, tem tudo lá que você vai ver e isso tudo aplicado, entendeu, gente? Por favor, compareçam, procurem sobre o RPG Solidário no Facebook, vocês verão o que é necessário, até ter um mapinha e a lista de mesas, é muita gente, então vá lá. E por último, só para falar, moderação sempre. Fez pesquisa? Vai fazer uma aventura? Moderação. Você pense, você vai gostar de receber a tonelada de material que você está disposto a jogar no seu jogador na sua cara se você estivesse jogando? Isso já faz uma enorme diferença. Certo. Luiz? Considerações finais. Primeiro, nada do que foi dito aqui é escrito em pedra, senhores espectadores. Lembre-se que nós estamos fazendo uma conversa, uma discussão sobre um tema que é tão antigo quanto o hobby e... nunca chegará a uma conclusão definitiva. A gente aqui, a nossa proposta é passar orientações que conduzam os senhores à reflexão sobre o tema. Só que a primeira dica zero, que são as minhas considerações finais após tudo que nós falamos, é: conheça-te a ti mesmo. Você, como narrador, o primeiro passo é reconhecer sincero e honestamente qual é o seu estilo. Se você tem um estilo como o do Fábio, talvez certos elementos te ajudem, certos elementos te atrapalhem. Se você tem um estilo parecido com o do Rafael, alguns elementos te ajudarão e te atrapalharão. Se você tem um estilo parecido com o meu, idem. Se você tem um outro estilo, idem. Descubra quais são os elementos que funcionam com você. E principalmente, você só aprende a narrar narrando. E o Beleza. Seu ensino vem conversando com o seu jogador e sabendo onde você acertou e onde você errou. Uhum. A autocrítica está para aí mesmo, gente. Aproveitando que o velho Lich deu seu jabá / demonstração, eu também vou estar em evento no dia 10, na Dungeon Geek Weekend, lá na Terra-média, em São Paulo, com duas aventuras que também tiveram pesquisa em cima, que é uma de Bukatsu, aí do Igor Moreno, nosso Moreno Sensei, que é uma aventura baseada em Ouran, no anime Ouran High School Host Club. Pra quem conhece, aí vai ser uma aventura bem doida mesmo, a ideia é que seja bem maluca, como todo anime tem que ser. E uma outra aventura de Onks and Turtles, e ambas com tema natalino, com pesquisa envolvendo como as coisas funcionavam em Natal, com ideias que a gente puxou de vários locais, que eu puxei de várias coisas e mitos e coisas que de cinema e ideias de anime, enfim. E como disse o Luiz, nada do que a gente falou aqui não entenda. Gente, não é porque a gente tá falando, isso não é só pra esse episódio, mas pra todos. Nós nos chamamos de Fate Masters no sentido de mestre, não no sentido de que, ok, você vai seguir o que a gente tá falando. Agora, se você quiser seguir o que eu estou falando, eu passo o número da minha conta bancária pra todo mês você depositar o seu salário lá, ok? 10% teu, é o dízimo reverso. Na real, nada disso que a gente tá falando é lavado em pedra. Não é pra ser tomado como, digamos assim, como manual, como grandes regras. O que a gente propõe, a gente fala aqui, a gente tem uma experiência que a gente quer passar. A gente obviamente sabe que nem tudo que a gente passa serve para os outros. Então cada um de vocês deve observar e ver o que serve para vocês, e a partir do que serve para vocês, construir suas aventuras, suas histórias, seus mundos. A gente passa dicas, mas no final das contas, qual é a forma correta de se fazer as coisas é a sua. Acima de tudo. O seu referencial é o que vale, o consenso da sua mesa é o que vale. Se você declarar que o Titanic não afundou, ele não afundou, e ponto final. E lembre-se, RPG é diversão. Não importa o que você está fazendo, se for divertido para você e para os seus jogadores, você fez certo. Mais vale uma risada na mesa do que um xuxo depois. E terminando com aqueles recados de sempre. Na comunidade do Facebook, poste lá com a hashtag Fate Masters. Na comunidade do Google Plus do Fate Masters. Nos comentários lá no nosso blog, fatemasters.github.io. A gente tá agora, eu implementei os comentários de Facebook para o sistema de comentários do Facebook da página. Ou seja, cada episódio vocês podem postar lá os comentários. E o e-mail fatemasterspodcast@gmail.com tá sempre aberto aí para vocês mandarem sugestão de pauta e tal. Um recadinho final, a gente ainda vai ter mais uma gravação de episódio esse ano, que é um analisa de Atomic Robo, e depois, tudo correndo bem, dia 17 vai ser uma confraternização, digamos assim. Os três Fatemasters, a gente vai se juntar. A gente vai ter o canal aberto, como a gente fez ano passado, entendeu? Se quiser, a gente vai da parte da manhã falando sobre o que você achar necessário. E o mais legal de tudo, se Deus quiser e tudo permitir, a gente faz o estado geral do Fate. Com tanto o Felipe quanto o Matheus, mas eu não prometo nada. A gente vai ver se consegue aí o Matheus e o Fábio Silva. De repente o Felipe Cunha também dá pensamento pra gente falar o estado geral, até pra poder, você poder fazer aquela pergunta clássica do tipo, e aí, vai vir quando as cores de Jade vai vir quando os livros de Jade pro Jade Punk, ou então, e o Ferramenta, já saiu? Perguntar sobre o Ferramenta já é uma tradição da comunidade. É isso, gente. Mas sim, a gente vai ter esse momento de descontração, de bater papo, de falar abobrinha, tudo isso. Bom, gente, acho que então por hoje a gente já deu o que tinha que dar, né, gente? Pois é, eu acho que a noite de todo mundo vai ser bem proveitosa, porque vai estar cheio de coisa na cabeça agora. Beleza, então, gente, até mais. Bom dia, boa tarde, boa noite, tchau. Bons finais de pesadelo para os senhores. E lembrando sempre, quanto mais feite, melhor.